Jesus. O que ele é para você, meu irmão? A verdade, o caminho e a luz. Ele veio te dar a paz. Ele veio te dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós. Em o nome é Jesus. A verdade, o caminho. Enquanto acontecia essa oração da manhã, o Senhor me remeteu para o texto da carta aos Efésios, capítulo 2. Vai comigo. E daí eu achei interessante, hoje é o dia 2 do ano 2000, 2 de janeiro de 2000. Nada é coincidência, tudo é providência. Eu vi que o Senhor queria nos falar a partir deste capítulo 2 da carta aos Efésios. Acompanha comigo. E vós que estáveis mortos por causa de vossas faltas e dos pecados em que estáveis metidos outrora, quando seguíeis o Deus desse mundo, o príncipe que se interpõe entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Aí está contada a nossa história, a história de cada um de nós. Você viu, o Dunga recordou, 17 anos atrás, quando ele tinha 18 anos, ele entrou na igreja, lá na igreja São José, em Pindamonhangaba, a cidade dele, tendo fumado um enorme cigarro de maconha sozinho. Na linguagem deles, ele tinha tomado um bode, que ia ficar pelo menos 3 dias fora do ar. E porque ele entrou naquela igreja, ficou no fundo, encostado na parede, porque lá na frente se pregava e se falava do amor de Deus, como que por um milagre, como que não, por um milagre, o Senhor não apenas o transformou, mas o retirou daquela quase que overdose de maconha, para nunca mais retornar. E aí está o mais importante: para nunca mais retornar. A sua história é totalmente diferente. Mas aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, está narrada a nossa história. Retoma comigo desde o começo. E vós, que estáveis mortos por causa das vossas faltas e dos pecados em que estáveis metidos outrora. Quais os pecados em que você estava metido outrora? Eu tinha os meus, nos quais eu estava metido. Em que pecados você se meteu? E dos quais você não conseguia sair? Como aquele visgo que a gente coloca para caçar passarinho. Não sei se você já fez isso com um menino. Eu fiz bastante. Para caçar passarinho, a gente pegava visgo, né, tirado da árvore, saía aquele leite viscoso, daí o nome visgo, a gente punha no chão, e aí justamente onde colocava o visgo, colocava também as coisas que o passarinho gosta, sementes, alpiste, sementes de mamão, e o passarinho vinha para pegar justamente aqueles grãos. Ele punha o pezinho ali, pegava no visgo, e daí tentava, quanto mais força ele fazia, mais ele ficava com os pés presos naquele visgo, e também ele não conseguia alçar voo. Era fácil, a gente ia e pegava o passarinho com a mão. nem precisava de Arapuca. Arapuca já estava ali, naquele visgo. É verdade ou não é? Que o pecado tornou-se mais do que um lamaçal. O pecado tornou-se, os pecados nos quais nós andamos metidos no nosso passado, eram como esse visgo. Quanto mais a gente queria sair, mais a gente se sentia preso, e parecia mesmo que a gente não queria sair daquilo. Está aí a nossa história. E vós que estáveis mortos por causa de vossas faltas e dos pecados em que estáveis metidos outrora, quando seguíeis o Deus deste mundo, o príncipe que se interpõe entre o céu e a terra, isso tudo existe, claro, é o príncipe deste mundo, que se tornou o Deus deste mundo. Olha, São Paulo teve a coragem de dizer que ele se tornou, não é que ele seja, mas ele acabou se tornando o Deus desse mundo. Gente, esse mundo tem um Deus. Não o mundo terra, mas esse mundo de vício, esse mundo de pecado, esse mundo, você sabe muito bem a que a gente se refere quando fala do mundo, não é da terra, não é da natureza. Esse mundo tem um Deus. Ele dá ordens a este mundo, ele rege esse mundo, ele dirige esse mundo, ele impõe leis a esse mundo. Ele tem seguidores nesse mundo, ele exige adoração, ele exige servidão. E nós mesmos, sem saber, servíamos ao príncipe desse mundo, servíamos ao Deus desse mundo. O espírito que age agora entre os rebeldes, e do número destes éramos também nós, que nos abandonávamos outrora aos desejos da nossa carne. É verdade, nós éramos do número daqueles que nos abandonávamos outrora aos desejos da nossa carne, fazíamos as suas vontades, fazíamos as vontades da nossa carne, fazíamos, seguíamos os seus estímulos, seguíamos, e estávamos por natureza, tanto quanto os outros, destinados à cólera. Estávamos. Mas veja que beleza o versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, nós não estávamos bem, não. Nós não estávamos santos, não. Ao contrário, ainda quando estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Retoma comigo o versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, foi por causa disso, não foi por outra causa. Não foi por nada que nós tivéssemos feito, não. Não foi por boas obras que tivéssemos feito, não. Foi por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Aí está uma exclamação de São Paulo, colocada entre esses parênteses, esses hífens. É uma exclamação dele. É por graça que vós sois salvos. Gente, não foi por nós, não foi pelo nosso esforço, não foi pela nossa luta, não foi pela nossa boa vontade, não, não foi. Não foi porque nós quisemos, foi por graça. É por graça que vós sois salvos. Hoje somos salvos, é por graça. Nós escapamos do lamaçal, nós escapamos do visgo que o pecado se tornou, aqueles pecados nos quais nós estávamos metidos, nós nos escapamos por graça, foi por pura graça, foi porque Deus é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos libertou, só por isso. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus em Jesus Cristo. Veja que beleza, versículo 6. Com Ele nos ressuscitou, o que aconteceu conosco foi uma ressurreição. Quem estava morto em volta à vida, isso é uma ressurreição. Nós estávamos mortos, é o que a palavra declara. E não queiramos enfeitar, não, nós estávamos mortos. Espiritualmente estávamos mortos. Mas Deus nos ressuscitou por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus em Jesus Cristo. Você pode achar estranho, né? E nos fez sentar nos céus em Jesus Cristo. Mas eu não me sentei no céu ainda. Não é verdade que João, o apóstolo São João, já nos viu no céu e narra isso no Apocalipse? Porque João teve a graça de ver os céus abertos e lá contemplar a multidão dos eleitos. Ele viu e narrou e deixou isso escrito no Apocalipse. E eu não quero que você deixe de ser do número desses que João viu. E você não pode estar fora do número desses que João viu no céu, não. Porque foi para isso que você foi primeiro criado e depois você foi recuperado. Você foi resgatado. Deus pegou você de novo. Você já tinha sido criado para isso. Mas infelizmente, o príncipe deste mundo, o Deus desse mundo, como diz São Paulo, nos cegou, nos enganou. Nós nos metemos em encrencas por essa vida, nos metemos na carne, servimos a carne, fizemos a vontade, seguimos os estímulos da nossa carne, enleamos-nos, nos metemos no pecado. Não conseguíamos sair, mas Deus, rico em misericórdia, veio, nos resgatou, nos salvou, nos arrancou dessa situação, nos ressuscitou e já nos colocou no céu, porque para Deus tudo é presente. Para Deus tudo é presente. Onde é que você está do coração de Deus? No céu ou no inferno? Veja, eu fui realista. Mas só realista, eu sei que extremamente realista, mas eu só fui realista. Para Deus tudo é presente, não há presente, passado e futuro, tudo é presente para Deus. É difícil para a nossa cabeça entender isso, só que Deus é Deus e não dá para entender essas coisas com a cabeça de homem, que nós somos menores do que uma pulgazinha em comparação com Deus, menores. Somos como um micróbio, imagina a nossa cabecinha em comparação com Deus. Mas que para Deus tudo é presente, tudo é presente. Em Deus, eu e você, ou estamos no céu, ou estamos no inferno, por toda a eternidade. Onde é que você está? João te viu no céu, você precisa estar no céu, você precisa, eu preciso estar no céu. E gente, é por isso que nós lutamos, já no segundo dia desse ano, ano 2000, o Senhor vem nos falar assim: é preciso que nós já estejamos com Cristo no céu. Como São Paulo diz, é uma ousadia linda. Acompanha comigo para você ver que é verdade. Versículo 6. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus em Cristo Jesus. E nos fez sentar nos céus em Cristo Jesus. Você já está no céu em Cristo Jesus, no coração de Deus, na mente de Deus, diante de Deus. Você já está no céu e é lá que você precisa estar, e por isso você precisa viver agora com reflexos de quem já está no céu. Você não pode estar no inferno, e por isso você não pode viver com reflexos de quem está no inferno. Me fiz entender? É claro que não é correto, foi um esforço que Platão fez, o filósofo Platão. Ele era pagão, ele não viveu antes do cristianismo, portanto ele nem podia ter as luzes da revelação. Mas era um homem de boa vontade, era um homem de busca. O grande filósofo Platão. Ele disse que o que nós vivemos aqui nessa terra são sombras do que nós somos, do que ele chamava de hiperurânio. Nós podíamos chamar isso de um mundo sobrenatural. Eu repito, não é correto. Mas partindo dessa concepção de Platão, nós podemos dizer sim. A nossa vida aqui são reflexos, é uma sombra daquilo que nós vivemos num mundo sobrenatural. Porque em Deus, eu e você já estamos, ou no céu, ou no inferno. E a nossa vida aqui é como que reflexos da nossa vida sobrenatural, desse mundo sobrenatural. Nós vivemos aqui as sombras. Você sabe o que é sombra? Uma luz intensa, você põe a mão aqui. Tem gente que é muito boa para fazer esses desenhos de sombra, né? E faz até mesmo um cineminha. Usa as duas mãos e tal, e faz luta de índio com branco. Usando aqui os dedos e a sombra. A sombra é o resultado. Aqui. Então, seguindo esse pensamento de Platão, o que vivemos agora, a nossa vida agora, é o reflexo, é a sombra do que nós já somos no mundo sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, você não pode estar no inferno, você não pode ser do inferno, por isso a sua vida não pode ser um reflexo do inferno. Por favor, por amor de Deus, por amor a você, a sua vida não pode ser sombra do inferno de jeito nenhum. A sua vida só pode ser sombra de você já nos céus em Cristo. Só pode, só pode, só pode. Tem que ser coerente. E aliás, a sombra é o resultado daquilo que está na frente da luz. Não tem por onde. Tal qual aquilo que está aqui, é a sombra. A minha vida, a sua vida não pode ser sombra do inferno, não pode. É por isso que nós não podemos ficar vivendo do jeito que o diabo gosta, não podemos. É por isso que nós não podemos satisfazer e ficar satisfazendo a nossa carne, seguir os seus estímulos, seguir as suas paixões, não dá, não é possível. Eu nem intencionava pisar muito no acelerador aqui do negativo, mas parece que o Senhor está querendo que eu chacoalhe você, que eu acorde você, porque muitos de nós infelizmente vivemos como se estivéssemos dormindo, e achamos que podemos continuar assim numa boa, mas meu irmão, isso não é uma boa, não é. Eu e você já diante de Deus, ou estamos no céu, ou estamos no inferno. E a nossa vida é um reflexo, é uma sombra daquilo que nós já somos na eternidade. A minha vida só pode ser um reflexo do céu, de eu estar lá em Cristo, por causa de Cristo, por causa do grande amor com que Deus me amou, porque Deus é rico em misericórdia, só por isso. Se houve momentos que infelizmente eu dei bobeira, e eu acabei sendo dominado pelo príncipe deste mundo, se eu acabei servindo ao Deus desse mundo, como diz São Paulo, se eu dei bobeira nisso tudo, eu preciso me arrancar e me arrancar rapidamente. É só eu ter percebido isso, eu ser alertado para isso, e eu querer sair, eu me decidir e sair, e não ficar mais, e não dar mais bobeira, e não querer mais contemporizar. Não, eu não posso, você não pode. Ninguém pode. Pelo contrário, e aí está o bonito, nós podemos e só devemos viver nesta vida os reflexos do céu. Faz favor, Luzia, mostre. Desculpe, eu não queria interromper, mas olha, é, até a imagem da TV está mostrando, Padre Jonas, olha lá. Aqui nós temos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e o reflexo dela, a luz bate e é, está refletindo a cruz no painel. E aquilo que o Padre Jonas está nos alertando, nós somos chamados a sermos reflexos desse Cristo Jesus na cruz. Segura lá, Dunga. Segura lá. Olha lá. Deus nos deu a imagem que nós temos que ser. O Senhor está nos dando a imagem que nós temos que ser, que é essa que Padre Jonas está nos revelando pelo Espírito. É isso que eu e você precisamos viver. A cruz e você. Você e a cruz. Eu não ia entrar por aí, mas Deus é Deus. Ninguém me ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Sabe por que o Pai precisou que seu filho fosse até a cruz? Não é aquilo que talvez a gente pense, que o Pai precisava ver sangue. Não, o Pai não é um sanguinário. Que o Pai precisava ver sofrimento, morte, de maneira nenhuma. Pai é Pai, e um pai nunca quer o mal do seu filho. O pai nunca quer ver o sangue do seu filho de maneira nenhuma. Mas é que no céu aconteceu um momento em que o pai viu que, infelizmente, desculpe a expressão, o homem, a criatura humana, o homem deu bobeira e deixou-se dominar pelo príncipe desse mundo. Aquele que se fez príncipe desse mundo usurpou e acabou entregando o ouro ao bandido. O homem acabou entregando a sua própria liberdade e entregando este mundo a esse bandido, a esse usurpador. E mais ainda, o inimigo, o adversário, o covarde, o sujo, acabou se tornando o Deus desse mundo. E como foi o homem? Veja, preste atenção. Como Deus viu que foi o homem quem entregou, não foi Deus. Deus entregou esse mundo a nós homens. Está muito claro no livro do Gênesis. Até a palavra de Deus diz no Salmo que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. A terra Ele a deu aos filhos dos homens. Como infelizmente nós homens entregamos o ouro ao bandido. O inimigo, mais do que esperto, acabou pegando, usurpando, e se tornou o príncipe desse mundo, e fez do mundo o que ele fez, se tornou o Deus desse mundo, e fez desse mundo o que ele quis. O pai viu que era preciso um homem para resgatar isso. Assim como o homem disse não, o homem desobedeceu, era preciso que agora um homem dissesse sim e obedecesse, e viesse resgatar os seus irmãos. E Deus viu que nenhum homem tinha a capacidade de fazer isso. Então o pai propõe ao filho: filho, veja a situação dos seus irmãos. Imediatamente o filho entendeu o que o pai estava pensando. Imediatamente, qual era a ideia do pai, qual era a proposta do pai. O pai nem precisou continuar, o filho já percebeu e disse: pai, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis aqui, meu pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Manda-me, eu vou. E o pai se voltou para o filho e disse: mas você tem coragem de se fazer homem e de entrar no fogo, porque hoje o mundo está em chamas, e entrar no fogo e se queimar para tirar os seus irmãos dessa fornalha? E o filho se voltou: por amor a ti, ó pai, e por amor aos meus irmãos, eu tenho essa coragem, envia-me. Daí o pai diz: mas meu filho, vai ser preciso você ir até a morte, e morte de cruz. Não é por mim, é porque os homens farão isso, enganados pelo príncipe desse mundo, pelo Deus desse mundo, eles farão isso. Você tem coragem? E mais uma vez o filho, voltando-se para o pai, diz: por amor a ti, e por amor aos meus irmãos, eu aceito. Eis-me aqui, ó pai, para fazer a tua vontade. Você entendeu qual é a nossa história? É por isso que essa música tem toda a razão. Ninguém te ama como eu, de verdade. Ninguém te ama como eu. E onde é que está a demonstração? Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Talvez para mim e para você custe suor, custe lágrimas, custe sangue, custe dor, custe sofrimento, custe morte, custe cruz, nós deixarmos os reflexos do inferno, as sombras do inferno, e vivermos a sombra da cruz. Porque entre os reflexos do céu e nós existe uma cruz. Graças a Deus. E para que não vivamos os reflexos do inferno, porque nós não somos do inferno, não fomos criados para o inferno, não. Você não pode estar no inferno, não pode. Você só pode estar no céu desde agora. Por isso é preciso que entre nós e a realidade que vivemos se interponha a cruz de Cristo. Talvez seja muito duro você se arrancar dos reflexos do inferno nos quais você viveu, nos quais talvez você esteja ainda vivendo, seguindo os impulsos da carne, as paixões da carne, seguindo os vícios do Deus desse mundo, fazendo as coisas que agradam ao Deus desse mundo. Gente, sexualidade depravada, errada, homossexualismo, liberdade sexual, isso agrada ao Deus desse mundo, e por isso justamente desagrada ao Deus único e verdadeiro, porque isso tudo são caminhos para o inferno, isso é reflexo do inferno, sombras do inferno e não sombras do céu. Os vícios todos, desde o bendito, para não dizer o maldito cigarro, e daí a bebida, toda sorte de bebida, e os tóxicos e todos os tipos de drogas, não são reflexos do céu, são reflexos do inferno, e você entende muito bem. E o nosso egoísmo, e o nosso orgulho, e a nossa hipocrisia, e o nosso fingimento, e o nosso autoritarismo, não são reflexos do céu, são reflexos do inferno. Os nossos xingos, os nossos gritos, os nossos palavrões, as nossas mentiras, as nossas ofensas uns aos outros, não são reflexos do céu, são reflexos do inferno. E você pode ir multiplicando os exemplos. O que mais tem sido na sua vida reflexo do inferno? O que mais? Cada um de nós tem os reflexos do inferno. Quais são os reflexos do inferno na sua vida? Quais são? Eu e você não podemos mais viver. Gente, temos que desbancar essas sombras. Só podemos viver à sombra da cruz. Mesmo que custe, é a sombra da cruz. Temos que nos arrancar dessa situação. Temos que dizer não à nossa carne. A nossa carne gosta do pecado. A nossa carne gosta de uma sexualidade totalmente livre. A nossa carne gosta do orgulho, gosta do egoísmo, gosta de todos os impulsos da carne, gosta. Mas nós temos que dizer não, O príncipe desse mundo fica te saciando com essas coisas da carne, porque elas te satisfazem, te dão gozo, te dão prazer. Mas deixa eu dizer, isso são reflexos do inferno, e ele quer levar você lá para o inferno. Ele quer que você esteja com ele desde agora no inferno. Mas não, lembre-se da história de amor. O filho, vendo a nossa situação, vendo que o Deus desse mundo nos havia enganado, ele aceitou o Pai por amor de ti e por amor aos meus irmãos. Eu aceito por ti e pelos meus irmãos, eu tenho coragem, eu vou até a cruz, eu vou até a morte, eu estou disposto a dar o meu sangue, estou disposto, ó Pai, por amor, só por amor, em obediência a ti. Ou você vai chutar tudo isto e vai se entregar livremente a esse covarde, a esse sujo, esse usurpador que se fez príncipe desse mundo, que se fez o Deus desse mundo sem ser? Você vai se entregar impunemente a ele? Não, de maneira alguma, porque primeiro Deus criou você por amor e para o amor, e para você viver o amor por toda a eternidade, e não para viver prazer durante um pouco de tempo. É preciso que essa nossa cabeça acabe entendendo. Nós fomos feitos para viver o amor por toda uma eternidade, e não apenas um pouco de prazer durante alguns anos nessa terra infeliz como ela se tornou. Não, e é por isso que temos que dizer não a muitas coisas. Custa para nós, custa para a nossa carne, custa, mas custou muito mais para o Filho de Deus, e ele não precisava, deixa eu dizer, ele não precisava da gente. Ele estava muito bem onde ele estava, ele tinha tudo o que ele precisava ter. Deus se basta a si mesmo. Para dizer a verdade, Deus não precisava da gente, não precisava de nós, não precisava de você. Não precisava, e para dizer ainda mais, não precisa de mim, não precisa de você. Ele quis precisar só por amor. Só por amor. E agora o Filho de Deus ter feito o que fez. Nós em geral só olhamos a parte de Jesus e não olhamos a parte do Pai. Mas se põe agora no lugar do Pai, vendo primeiro que o seu filho aceita isso. Se ponha no lugar do pai, ou no lugar de mãe. Às vezes, para você mulher, é muito mais fácil se colocar no lugar de mãe. Vendo que primeiro o seu filho aceita isso. E segundo que o seu filho vem, e você vê o seu filho enfrentando, enfrentando, enfrentando, fazendo a obra que o pai precisava que ele fizesse, se entregando cada vez mais aos seus irmãos, lhes ensinando, lhes mostrando com a vida a verdade, o caminho que eles deviam seguir. E infelizmente os seus irmãos cada vez mais desentendendo, desentendendo, e os mais importantes do povo daquele tempo até perseguindo, amarrando Jesus cada vez mais. E o pai, vendo o seu filho traído, entregue, julgado, condenado, flagelado, coroado de espinhos, pegando a cruz, você já imaginou o coração do pai? Era o momento do pai gritar: para tudo, me dá calma, meu filho. É claro, diante da loucura de nós homens, era para o pai gritar: para tudo, para, me dá calma, meu filho, eu pego de volta, eu não quero ver o meu filho vivendo isso. Era justo que o pai fizesse isto. Eu não sei quem sofreu mais, se foi o filho ou se foi o pai. Se ponha no lugar do pai, você intervinha ou não intervinha? Claro, você dava os maiores gritos desse mundo: para tudo. E você, Deus tinha poder de intervir. Se fosse você, você intervinha. Mas o pai não interveio. O pai ficou olhando estarrecido, com uma dor imensa no seu coração, vendo o seu filho enfrentar tudo e ser pregado numa cruz, e passar os estertores que ele passou na cruz. Ver o seu filho gritar no alto da cruz, até mesmo isso: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele se sentiu abandonado de tudo e de todos, do próprio Deus. E ver o seu filho entregar-se à morte, por amor dos seus irmãos e por amor do seu pai. Gente, se a minha salvação, se a sua salvação custou todo esse sofrimento, todos os sofrimentos que nós tivermos, ou que nós já nós tivemos, ou que nós tivermos daqui para frente, não é nada. Todo o sofrimento que nós já tivemos, e todos os sofrimentos que nós viermos a ter, em comparação com esse sofrimento que o pai teve, que o filho teve, para a minha salvação, para a sua salvação, deixa eu dizer, não é nada. Não é nada. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, aguenta, aguenta firme. Diga não à sua carne, diga não ao pecado, rompa com o pecado, escape-se do visgo do pecado, escape-se das mãos do Deus desse mundo, do príncipe inclemente desse mundo, que quer você no inferno com ele. Escape-se das mãos dele o mais depressa possível, e escape-se de todos os reflexos do inferno. Escape-se agora de todos os reflexos do inferno, o que é ainda na sua vida reflexo do inferno. O que é que você tem aí consigo, e o que é que você vive ainda, que é reflexo do inferno? Vamos convir os preservativos, as camisinhas que são compradas e são distribuídas gratuitamente, são ou não são reflexo do inferno? Para preservar-se de quê? Ou para entregar-se livremente a uma sexualidade libertina? Os tóxicos, todos eles, as drogas, todas elas, o que são? São reflexos do céu. No céu existe droga, no céu precisa existir droga. Claro que não existe. E até a bobeira do cigarro, que inclusive acaba com a coisa mais importante que você tem, que é a respiração, que é o oxigênio, a qual você sabe muito bem que acaba ficando escravizado, é reflexo de quê? É reflexo do céu? Claro que não, é reflexo do inferno. As revistas pornográficas, a gente é obrigado a chamar pornográfico, mas está tudo tão pornográfico. As músicas sensuais, os vídeos que só nos ensinam uma sexualidade depravada, o matrimônio de relações sexuais de brutalização, não há outra palavra, apenas na busca de saciar prazeres e ter mais prazeres, e que acaba causando uma neurose sexual. São ou não são reflexos do inferno? E por que é que a gente continua com isso tudo? Por que é que a gente continua tolo e vendo os programas que vê e as novelas que vê? Por que é que a gente prefere ouvir não sei quantas vezes todas as noites Maledetto em vez de ouvir Benedetto, bendito e não maldito? Por que que a gente não é coerente, meu Deus? Mas hoje o Senhor está querendo não argumentar com argumentos da razão, mas Ele quer atingir o nosso coração e ver que a nossa resposta só pode ser uma resposta de amor, porque o que Ele nos apresentou foi amor. Amor com amor se responde. O que o Pai fez foi amor. Veja, foi o Pai que quis a nossa salvação. E na hora que Ele começou a propor ao Filho, o Filho já aceitou. E foi amor a resposta do Filho ao Pai, e foi amor tudo aquilo que o Filho fez. E que lindo, o Filho não terminou de fazer. Por que é que nós temos cruzes? Por que é que nós temos crucifixos? É porque Jesus continua no céu, ainda com o seu corpo, hoje glorioso, mas com as marcas da crucifixão. E é lindo isto. E a prova é que logo depois da ressurreição, já com o seu corpo ressuscitado, quando Jesus aparece aos apóstolos, como eles estão duvidosos, o que Jesus mostra para eles são as suas chagas, e diz: vejam, toquem, porque Tomé não estava presente, e não acreditou. Na semana seguinte, quando Jesus apareceu outra vez, o que ele fez foi chamar Tomé e dizer: toca, Tomé, você disse que só acreditaria se tocasse das minhas chagas, pode tocar nas minhas mãos, nos meus pés, pode tocar no meu lado, pode tocar. Gente, Jesus conserva no seu corpo ressuscitado as marcas da sua crucifixão. E Ele continuamente está diante do Pai, se apresentando assim: agora, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos vismos aos quais você está preso, pelos reflexos do inferno que ainda se projetam na sua vida, Jesus continua pedindo misericórdia. Pai, misericórdia, esse meu filho, essa minha filha precisa ser resgatado, precisa ser arrancado dessa situação, precisa, Pai, veja o meu sacrifício, veja a minha obediência, eu estou mais uma vez te apresentando, ó Pai, por amor, o amor a ti, amor àquele meu irmão, amor àquela minha irmã, estou te apresentando, ó Pai, as minhas chagas, o meu sangue, a minha vida dada, a minha morte, ó Pai. Gente, na Eucaristia, na Eucaristia que está no sacrário, guardada no sacrário, na Eucaristia que está exposta no ostensório, na Eucaristia que nós celebramos em cada missa, na Eucaristia que nós recebemos em cada comunhão, Jesus pessoalmente com o seu corpo glorioso está ali. Quando você comunga, Jesus está em você, se apresentando ao Pai e dizendo: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Pai, olha os reflexos do inferno na vida dele ainda. Ele não pode continuar assim, ó Pai, não pode. Ele está se enganando, está se deixando enganar. Pai, salva, resgata, acorda, desperta. Gente, é preciso que hoje, já se passou a festa do primeiro de ano, já se passou a festa da entrada no ano 2000, já se passou. É preciso que no primeiro dia, depois que a gente se assenta e recai na real, é preciso que você tome essa decisão hoje. 2 de janeiro de 2000 é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Por amor. Agora também por amor. Sim, porque o Pai me amou assim, porque o Filho Jesus me amou assim, eu só posso responder a Ele por amor. Eu só posso dizer: ó Pai, ninguém te ama como eu sei, eu sou um fraco, mas eu te amo, eu sou um pecador, mas eu te amo, eu não presto, ó Pai, em tantas coisas, mas amor chama amor, e a única resposta ao amor é amor. Pai, eu te amo, Jesus, eu te amo, e por isso, custe o que custar, eu não quero mais, eu me decido a não ter mais nenhum reflexo do inferno na minha vida, e eu me decido, ó Pai, a lutar com unhas e dentes, sim, a lutar com unhas e dentes. Até hoje, Pai, eu entrei nesse rinque, não com luvas de boxe, mas eu entrei nesse rinque, com esponjinha, para fazer maquiagem. Eu enfrentei o pecado, ó Pai, com esponjinha de maquiagem. Mas hoje, ó Pai, eu me decido a entrar para esse ringue, porque eu estou num ringue. Eu preciso entrar com luvas de boxe e ir imediatamente para cima do inimigo, com socos, sem temer o revés. Eu só posso destruir o pecado na minha vida, eu só posso me opor à carne, eu só posso me opor ao mundo. É de direita, é de esquerda, é por cima, é por baixo, eu só posso, ó Pai, esmurrar a minha própria carne, como disse São Paulo, e levá-la à servidão e não mais ao senhorio, para eu não me perder, porque João já me viu no céu, o Senhor já me criou para o céu, e o Senhor já me resgatou para o céu. Eu só posso viver já, agora, nos céus, em Cristo Jesus. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Uma pequena mudança. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Eu olho para a cruz. Olho para a cruz. Essa é a sua grande prova. ninguém me ama como você, Jesus. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido, junto a ti permanecido. Eu te levo. Eu te levo em meus braços. Eu te levo em meus braços. Por quê, meu irmão? Admita. Pois sou teu melhor amigo. Ninguém me ama. Ninguém me ama como você. Como você, Jesus. Diz isso pro Senhor. Ninguém me ama. Olho pra cruz, essa é a sua grande prova. Ninguém me ama como você, Jesus. Ninguém me ama como você. Ninguém me ama como você, Jesus. Olho pra cruz. Foi por mim, porque me amas. Ninguém me ama como você. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Acho que a boa coisa é você ficar em pé. E nós orarmos agora. Você vai entregando agora para o Senhor tudo aquilo que eram reflexos do inferno na sua vida. Entrega, entrega, entrega mesmo. Arranca, arranca da sua carne. Arranca, arranca da sua vida. E entrega para Jesus o que tem sido reflexo do inferno. É o seu egoísmo, é o seu orgulho, é a sua sexualidade, é a sua maneira de namorar, é o seu noivado, é o seu casamento, é a bebida, é cigarro. São corrupções nas quais você entrou. É roubo, é dinheiro. São revistas, são novelas, são fotonovelas. O que é que está sendo? São vídeos, são amigos, é esse amigo, aquela amiga, é homossexualismo, é lesbianismo. O que é que está sendo? É bebida. O que está sendo reflexo do inferno na sua vida? É orgulho, é vaidade, é sensualidade. O que é que está sendo reflexo do inferno? Entrega, entrega, entrega agora para Jesus. É mentira na sua vida, é hipocrisia. O que é que está sendo reflexo? Vai falando e vai entregando ao Senhor. Eu estou aqui falando, mas é para ajudar você. Vai entregando para o Senhor. É oração. Senhor, nós estamos entregando agora, Senhor. Um por um estamos entregando, Senhor. Tudo aquilo que foi, tudo aquilo que era. Já podemos dizer, Senhor, era reflexo do inferno na nossa vida, Senhor. Nós rompemos com tudo isso. Eu rompo com tudo isso, Senhor. Eu acabo com tudo isso, Senhor. E eu entrego a Ti, Senhor, para ser queimado no fogo da Tua misericórdia, Senhor. Sim, é no fogo da Tua misericórdia, é no centro do Teu coração, Senhor, incandescente, porque o centro do Teu coração é incandescente de amor, Senhor. Eu estou jogando, eu estou precipitando, Senhor, tudo aquilo que foi reflexo do inferno na minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver nada disso, nada, nada, nada, nada, nada disso, Senhor. Eu interponho agora entre o meu passado e o meu futuro, eu interponho a Tua cruz, Senhor, entre Ti e mim e a minha vida. Eu interponho a Tua cruz, Senhor, e o reflexo da Tua cruz agora vem sobre tudo aquilo que era reflexo do inferno na minha vida, Senhor. Sim, a sombra da Tua cruz agora se reflete, Senhor, destruindo tudo aquilo que era antes, que era outrora reflexo do inferno na minha vida, Senhor. Eu só posso agora viver vida nova. Jesus, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu posso entrar no ano 2000 com esse propósito, com esta decisão. Hoje, agora, Senhor, é o primeiro dia do resto da minha vida. Vai ser luta, vai ser sangue, Senhor, vai ser esforço, vai ser sofrimento, vai ser cruz. Sim, vai, mas eu sei que a luta, e é preciso que seja luta. Eu preciso me arrancar dessa situação, Senhor. Eu não posso mais ficar dormindo, eu não posso mais me entregar, eu não posso mais ficar na letargia. Não, Senhor, pelo contrário, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou gastar suor, eu vou gastar lágrimas, eu vou gastar sangue, Senhor, mas para me arrancar de toda essa situação, de tudo aquilo que foi amarra do inferno na minha vida, Senhor. Eu vou me arrancar e eu vou viver com Cristo no céu, Senhor. Desde agora eu só vou viver aquilo que é reflexo do céu, Senhor. Eu vou viver em primeiro lugar, Senhor, a entrega a Ti. Eu vou viver na humildade, na simplicidade. Eu vou viver no amor, Senhor. Eu vou viver a verdade, Senhor. Eu vou buscar o amor, Senhor. Eu vou amar. Eu vou amar os meus pais, Senhor. Eu vou amar os meus irmãos e vou amar os meus filhos, Senhor. Eu vou amar a minha família, mas eu vou amar a todos, Senhor, os que o Senhor mesmo coloca na minha vida, no meu emprego, no meu trabalho, na minha escola, no meu grupo, nas minhas vizinhanças, aqueles que o Senhor faz passar pela minha vida. Eu vou amar, Senhor, eu vou amar. Eu ponho no chão todo o meu egoísmo, Senhor. Sim, eu ponho no chão, Senhor, toda a busca de mim mesmo, Senhor, os meus interesses. Eu ponho agora no chão e piso em cima, Senhor, e vou querer viver o amor. Eu ponho no chão e piso em cima, Senhor, de toda a falsidade, de toda a mentira, de todo engano, de toda a hipocrisia, Senhor. Eu vou querer viver a verdade, Senhor. A transparência em todas as coisas. Eu vou viver a verdade, Senhor, e nada mais da mentira, nada. Eu vou viver a simplicidade, a humildade, Senhor. Eu vou acabar com toda a ganância, com toda a ambição, e por isso com toda a corrupção da minha vida. Eu vou viver, Senhor, com o necessário e só com o necessário. Eu não preciso roubar, eu não preciso viver corrupção, eu não preciso viver nada disso, Senhor. Eu não preciso ser levado pela ambição, eu não preciso, Senhor, ser levado por nada das coisas desse mundo, as paixões desse mundo, Senhor. Eu só vou viver uma vida simples. Basta viver uma vida simples com aquilo que me é necessário, só com o que me é necessário, Senhor. Eu piso agora todas as coisas que no passado era um trono para mim, era um império para mim, Senhor, era um ganância, era ambição para mim. Eu piso em cima de tudo isso para viver na simplicidade do Evangelho, aquele Evangelho que começa dizendo: bem-aventurados os pobres do espírito, os misericordiosos, os que são bondosos, os que buscam a justiça, os que buscam a misericórdia. Obrigado, Senhor, é assim que eu quero viver. Eu vou viver pureza, eu vou viver castidade, por mais que me custe, Senhor. Eu vou viver sobriedade, nada de bebida, nada de drogas, nada de cigarro, nada de abundância, Senhor, nada. Eu vou viver sobriedade todos os dias da minha vida. Eu vou viver PHM por hoje, não, nada dos reflexos do inferno. Eu vou viver apenas sim aos reflexos do céu, a cada dia um sim aos reflexos do céu. Uma vida simples, uma vida humilde, uma vida de entrega, numa vida de abandono. Por isso tantas vezes, vida de sofrimento, vida de esquecimento, mas é a vida verdadeira que me leva para o céu, que me faz estar desde agora com Cristo nos céus. Obrigado, meu Senhor, obrigado por isso, porque essa é a minha maneira de dizer: ninguém te ama como eu, Jesus. Amém. Ninguém te ama como eu, Jesus. Pode aplaudir, meu irmão, pode aplaudir, minha irmã, mas aplauda para valer, aplauda para valer. E agora nós vamos aplaudir de uma maneira diferente. Você tem reflexo do inferno aí com você? Você tem aí? Tem na sua barraca? Tem na tua casa? Você tem reflexo do inferno com você no teu bolso? Na tua carteira? Você tem alguma coisa com você que lembra o inferno? Nós vamos cantar aqui. Gostaria que você, a partir dessa pregação, tomasse uma decisão: eu não vou mais pecar. Simplesmente isso. Se você quer deixar o cigarro hoje, agora, se você quer, veja bem, você não pode, quem pode é Deus, eu apenas quero. Mas se você quer, você vai dar o primeiro passo, você vai arrancar esse cigarro do seu bolso, vai dar para a pessoa que está na frente e vai passando até chegar aqui para nós. Se você tem droga aí com você, faça a mesma coisa. Se você tem preservativos, você não precisa de preservativos para vir para a Canção Nova. Você quer se proteger do quê? Você quer evitar o quê? O céu? É isso que você quer evitar? Usando um preservativo? Aqui você não precisa. E quem está com Deus não precisa de nada disso. O que você tiver aí agora, arranca do bolso. É calendário, é preservativo, é cigarro, é droga, é bebida. Dá tempo de ir à barraca e trazer aqui agora, enquanto nós cantamos. Tome uma decisão: eu quero, Deus pode, Deus pode e eu quero. O querer é meu e o poder é de Deus. As outras coisas você pega e escreve num papel. Os outros reflexos do inferno, pega um papel e escreve, e vai passando para frente. Jogue, jogue agora na misericórdia do Senhor todos os reflexos do inferno. Jogue, jogue sem medo. Jogue, jogue. Venha trazer você, ou vai passando para a pessoa na sua frente. Você não precisa disso, meu irmão. Você não precisa disso aqui. É aqui, olha. É aqui que isso aqui tem que ficar. Volta para casa sem isso. Porque isso não está te protegendo de alguma coisa. Isso aqui está aí te evitando. Evitando que você chegue ao céu. Porque você pode evitar AIDS. Mas você não vai evitar o inferno se prostituindo. Você vai para o inferno se você continuar com essa vida. Joga para cá. É aqui. Isso aqui não pode ser mais forte que um Deus que está dentro de você. Isso aqui não pode ser mais forte que um Deus que mora no seu coração. Manda para cá. Manda agora, cria coragem. Começa a jogar, isso. A decisão é sua, agora. De Deus vem o poder. E Ele vai abençoar você ao longo da sua vida, ao longo dos dias que virão pela frente. E como Deus está falando muito concreto a nós, enquanto o Padre Jonas pregava, eu escrevi até aqui no meu papelzinho, assim, olha... O que na minha vida hoje é um reflexo do inferno. Fato de nós estarmos jogando aqui as carteiras de cigarro, os preservativos e tantas outras coisas, é apenas um sinal do reflexo da escuridão que estava dentro de nós, que é o inferno. E na medida que nós vamos trazendo para cá, não basta isso. Não basta isso. Não basta trazer aqui agora. Vai ser necessário uma renúncia para sempre. Não é um momento de emoção e sentimento em que alguém vem e diga: joga para cá os reflexos do inferno. E você vem, ou por vergonha, ou por emoção, ou por um sentimentalismo, ou porque alguém está mandando você fazer, você faz. Não, é uma renúncia para sempre ao pecado. Não é isso que nós rezamos quando nós vamos diante do padre nos confessarmos. O que que ele... A primeira coisa que ele manda nós fazermos não é o ato de contrição? Que muitos de nós não sabemos de cor, mas sabemos que naquela hora nós estamos nos propondo renunciar ao pecado e não pecar nunca mais. E uma outra coisa que eu escrevi aqui, que eu quero convidar você agora a pensar, enquanto muitos trazem para cá esses sinais dos reflexos do inferno, é isso aqui, olha. Presta atenção no que eu escrevi para mim. E eu convido você a escrever agora para você no seu coração. Eu disse assim: eu não posso fazer da vida de ninguém um inferno. Eu não posso fazer da vida de ninguém um inferno.